E o meu primeiro agradecimento vai mesmo para os bombeiros. É realmente muito importante, numa altura em que se assiste cada vez mais a um desfazer de companheirismo, das pessoas da ajuda mútua, é realmente de louvar aqueles que continuam a ajudar a trabalhar em prol dos bombeiros de Portugal. É muito importante essa força, esta força humana estar nos bombeiros, mas também não deixamos aqui de lembrar não só os bombeiros, mas os familiares dos bombeiros, as esposas, os filhos, aqueles que ficam em casa quando eles vão para a luta. É de louvar e nós temos que nos lembrar do quanto eles sofrem, não sabendo o que se passa com eles. É isto que nós temos que pensar, é isto que nós temos que incutir nestes mais jovens, nas escolinhas dos bombeiros, esta interajuda que é muito importante e cada vez mais nós a devemos fomentar. Nesta altura, eu queria aqui, em primeiro lugar, já agradecer a colaboração da Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, na pessoa do José Francisco Lobo, que hoje, como viram, os presenteou com uma das primeiras, possivelmente duas viaturas de transporte de doentes. Pois todos nós, vocês viram, assistiram ao desfile, viram a quilometragem que estes carros têm, os anos que eles têm e que necessitam de ser substituídos. A associação não tem fuso para fazer parte desta situação. Eu concordo e sou dos primeiros a defender que estas associações não são para dar lucro e não são para ter dinheiro. Porque se têm dinheiro, não estão a fazer justo, não estão a fazer o serviço que deviam fazer, não estão a servir as populações, porque esse dinheiro não está a fazer nada. Portanto, o dinheiro que estas associações estão são para se colocar ao serviço das populações, ao serviço das pessoas, portanto, no apoio que elas necessitam. E nós precisamos da colaboração de todos. E nesta vez tivemos que recorrer mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara para nos ajudar, pois os nossos precisamos cada vez mais o transporte de doentes. As ambulâncias que nós temos são ambulâncias que têm um consumo excessivo de gasóleo por duas razões: muito rodadas, muitos motores já com muitos tipos de quilometragem, e depois que não têm as tecnologias modernas, portanto tem um consumo exagerado. Tem um consumo que é cerca do dobro destas carrinhas que nós hoje pretendemos adquirir. E que pedimos à colaboração da Câmara Municipal para que nos presenciasse com duas carrinhas destas. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara. Portanto, temos bem facilitar em muito portanto, a nossa despesa mensal com os combustíveis. Mas não só. Estas carrinhas também são todas muito mais cómodas, têm outras tecnologias, são muito mais cómodas do que as ambulâncias antigas. As ambulâncias antigas são rígidas, não têm uma suspensão como esta tem. Portanto, vamos também criar melhores condições para o transporte dos nossos utentes. É isso que interessa, é isso que está aqui em causa. Portanto, acima de tudo, a comodidade, o apoio aos nossos utentes. Eu queria também deixar de agradecer a todos aqueles, mas não vou repetir aqui, todos aqueles que nos ajudaram nos últimos tempos. Começando pelos bombeiros, que dando o prémio que receberam, usufruindo comprando aparelhagem de meios para socorrer a população no meio do hospital. Meios esses que deveriam ser feitos pela Proteção Civil, deveriam ser feitos por quem de direito e não terem de ser os bombeiros a dar isto. Mas infelizmente é esse que temos que recorrer, é esse que temos neste momento. O meu muito obrigado a todos vós. O meu muito obrigado também a todos aqueles que contribuíram para mais, portanto, a Carla Fonseca, ao Pedro, a todos aqueles que contribuíram com as suas ações, pequenas ou não grandes, para que nós pudéssemos equipar melhor os nossos bombeiros. Não posso deixar de esquecer aqui todos aqueles que nestes 76 anos, 75 mais um, passaram por esta associação. Daqui a vez os fundadores, os bombeiros, os familiares dos bombeiros, todos aqueles que souberam, os diretores, todos aqueles que souberam engrandecer e perpetuar o nome da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Legais da Beira. A todos eles, o meu muito obrigado. Nós estamos cá, neste momento, para continuar a vossa ação. Estamos cá para continuar que a Associação Humanitária dos Bombeiros Legais da Beira continue a ser uma estrela, uma porta aberta para todos aqueles que precisam de nós. É para isso, foi por isso que nós, nos últimos meses, resolvemos fazer uma lista, portanto, e desde já agradecer as palavras amáveis do Sr. Presidente da Assembleia Geral, da Casa do Senhor. Realmente, não podia ficar a Associação Humanitária mais tempo sem a direção. É realmente, tinha que haver uma resolução da situação e nós estamos cá para resolver. O meu muito obrigado àqueles que aceitaram o desafio de continuar, de realmente aceitar estar à frente desta associação. A todos vocês, muito obrigado. Mas também quero aqui relembrar o meu muito obrigado também a todos aqueles que durante este último ano de vazio souberam manter esta atenção de pé. É muito importante. E aqui, mais uma vez, o meu louvor vai para o Anante Pinto e para isso, que realmente souberam comigo a dar alguma ajuda, soubemos manter esta casa a funcionar. E aos bombeiros todos, aos assalariados desta associação, a todos os bombeiros que souberam manter de pé esta casa mesmo sem direção, mas com uma direção, com um lema de bem servir, souberam engrandecer ainda mais e acho que saímos todos mais perfeitos, todos mais fortes depois deste interregno. A todos, muito obrigado pela vossa colaboração, a tudo aquilo que fizeram neste entregue. E com isto, não queria deixar de agradecer também o comandante, a todos da Casa Alexandrino, tanto para a resolução daqueles problemas que temos em mãos. Tendo alguns problemas em mãos, como aqui já foi dito pelo Sr. Comandante, o problema do sinistro do autocarro que está a resolver há muito tempo. Portanto, acho que são coisas que têm que ser resolvidas, portanto, rapidamente, e que nós, de maneira nenhuma, não vamos deixar que isto se arraste. Porque acho que problemas resolvidos são problemas passados. Vamos sempre para outra. Não temos tempo para continuar a alimentar estas situações antigas que se passam. Portanto, o modo é de olhar em frente, resolver estas situações e engrandecer cada vez mais a sensibilidade dos bombeiros voluntários do Legais da Beira. E para isso eu conto com todos vós, com todos os bombeiros e bombeiras, com todos os familiares dos bombeiros e bombeiros, com todos os lagarenses, com todos aqueles que nós apoiamos nesta altura, o seu corpo de comando, os seus diretores. Obrigado a todos.